As produção Real Hits. De cá família pobre e louco. Chamo meu mano MDK. Deixa rolar. Me dá uma dose, um cigarro, tio guarda minha Glock. Ligo os vapor, atividade da 1 até a 9. Crime não dorme, o foda que é vários pisão. Noia que vende, não paga, paga com a vida já. Pilantra vem na mãos piranha, sem sabe o que quer. Dinheiro no bolso, os carro louco, uma pá de mulher. E quem é que não quer ver os mano até mudar o discurso? Porra de amor, parceiro, dinheiro compra tudo. Caralho, tá maluco, inveja, arrasta traição. No crime até pelo certo é foda, é louco, ladrão, papo de operação. Várias traçantes no conflito, quem sofre é só os moradores das partes baixas, das áreas de risco. Então roda o disco, toca a fita, filma a cena, irmãos, faixa tudo pesado, armado, o ritmo é Paquistão. Só se é o boladão, uma nova preta na cintura, comércio quente na boca, atividade, cuidado com a zoa. Chapa é foda, vida é louca, é a quebrada. É a fome, o crime orquestrando a molecada. A paz distante, o ódio na boca do parça. Visão sem compromisso, pra mim representa nada. Chapa é foda, vida é louca, é a quebrada. É a fome, o crime orquestrando a molecada. A paz distante, o ódio na boca do parça. Visão sem compromisso, pra mim representa nada. Só tortura mental, como é que pode? Ontem tava bem, mundão, vê se não fode. É um pesadelo, parceiro. Tem que ser forte, liberdade não se compra, prejuízo é a morte. Graças a Nossa Senhora, estou aqui. Passar por onde andei, é nunca desistir. Vou seguir cotidiano, não estou sozinho. Saudade do lado esquerdo do meu mano Pedrinho. É mula toda hora, querendo te entupir. Você vê quem é quem, quando a casa cair. Basta um boca aberta, achando que tá certo. Por isso é sempre bom os verdadeiros por perto. Carai ladrão, tá desumano isso aqui. No parlatório doutor, põe no doso pra nós sair. Olha o favelinha, 10 dias sem cobal. Orando por tá vivo, vários foram no mental. Pedi perdão pelos erros, irmão. O tempo zoa, poucos vão te entender. Dá valor pra sua coroa. O que passou, passou. O alvará cantou. Bola pra frente, vamos pro corre. É nós, doutor. Chapa é foda, vida é louca, é a quebrada. É a fome, o crime orquestrando a molecada. A paz distante, o ódio na boca do parça. Visão sem compromisso, pra mim representa nada. Chapa é foda, vida é louca, é a quebrada. É a fome, o crime orquestrando a molecada. A paz distante, o ódio na boca do parça. Visão sem compromisso, pra mim representa nada. As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmo. Malcolm X, Real Riz, fabricante louco.